Atenção, senhores passageiros. Atenção, senhores passageiros. Você chegou ao seu destino certo. Chegou! Chegou! Super Metrô. A estação do sol. E quem tá solteiro, dá um grito! Quem vai chegar em casa muito chapado aí, dá um gritão que eu quero ouvir vocês. Então, pra começar, quero ouvir, vai! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar pulga nela. Tá muito baixa essa parada, tá baixa essa parada. Só quem tá solteiro vai cantar bem alto agora. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar pulga nela. E quem é sincero, dá um grito! Quero ver todo mundo, então, quem confia em Deus, bota o bracinho lá pra cima, joga aí, filho do papai do céu aí, bota o bracinho lá pra cima e canta comigo! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar pulga nela. Partiu! É uma mulher, fui, partiu, é uma mulher, fui, partiu, é uma mulher. Obrigado com a mulher, então eu vou dar pulga nela. Fui, partiu, a hora é o Mandela. Fui, partiu, a hora é o Mandela. Fui, partiu, a hora é o Mandela. Fui, partiu. E o nosso parceiro Robertinho ali com a gente, o secretário de cultura de Godofredo Viana. Um abraço pra você, garoto. E a galera do Nacional da Fazendinha também tá ali. Olha, olha. Vamos nessa! Um abraço pro nosso Enem, o nosso Enem do Celta Vigarista e a galera de Traco Ateua, junto com o Shopson de DVD, tá começando! O aquecimento começando agora! Super Metrô! Tá começando, vai! Extreme! E quem tá feliz, bota o bracinho lá pra cima! E quem tá feliz, bota o bracinho lá pra cima! E vai batendo na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Quem tá feliz, dá um grito! E quem tá feliz, e quem tá solteiro, e quem é sincero, quem vai beijar muito na boca hoje, bota o bracinho lá pra cima, bota lá pra cima, e bota lá pra cima, 3, 2, 1, agora! Vamos lá, três! Sai do chão, vai! E sai do chão, e sai do chão, e sai do chão, sai do chão, sai do chão, ele chegou! Super Metrô! Nosso metrô hoje na Loira, fazendo a festa, é o encerramento de verão, e o Leozinho vai começando, começando, começando, abração, começando, começando, 1, 2, 3, Juninho! Assim, ó, batidão, vai, vai, vai. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. O nosso parceiro Edilson da Rede Selva tá aqui com a gente. Um abraço, Edilson. Obrigado pelo carinho, garoto. Valeu. Mielzinho, Mototaxi, Bragança e toda a comitiva já na área. E a galera do Nacional da Facente. Vira também, vira também, vira também. A casa tá bagunçada, se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safado. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Um abraço pra toda a rapaziada do São João do Infarrúcia, tá aqui com a gente, e a galera do Icuí também da Brasília na área. Um abraço dele pra vocês aqui, ó. Leozinho! Tá começando! Batidão, vai! Batidão, aquecendo! É proativamente, quimicamente, de quem tá presente, as novinhas também. Super Metrô! Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum, vai o bumbum tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Autenticamente falando, vai pro Pirim. E dança, e dança, e embora, inversão, garoto, garoto. E nosso gerente, Léo do Limaçon. Um abraço, Léo, obrigado pelo carinho. Você tá aqui com a gente, tá aqui no metrô, seu Super Metrô. Vamos lá. Léozinho vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Ativamente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Se colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. E o seu gerente terceiro, claro que no dia dos pais, 3 de agosto. Tam, tam. Tem o nosso metrôzão no Rio Grande, no Balneário da Pinguela. Vai ser muita onda, garoto! Fui pro baile muito louca, a fim de ser. E o quê? Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Ali meu super metrô! Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT. Nossos mercenários, parceiros, um abraço pra vocês também. O meu parceiro Nando de Bragança, o Nando! Vai dar PT. DJ Nando, sou tá. Eita pressão, Nando, dá pra ti, Nando? Vai dar. Vamos lá! Vai dar PT, vai dar. No baile da DJ Nando, na primeira dama, obrigado, carinho, vendo fronteiras hoje. Pra curtir o nosso metrôzão aqui na Moirá. Um abraço, garotinho! No morro das pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Batidão, batidão. Olha o metrô, Samuel. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? E o quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão. Sai do chão, vai. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci uma dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assa. E agora, e agora, e agora? Agora que eu me perceber. Vocês! Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Vocês são segurados aí, gente, calma. Tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? E nosso parceiro BG, o Nango Arlindo. O Lala, o Tony, dos humanos da humildade. Um abraço do Léo Cino pra vocês. Valeu, galera. Um abraço também pro nosso parceiro Bruninho Costa. O Rica Brasileiro com a gente. Gilmar Pescada aqui na festa. Pagando toda a empresa Costa Rica. Um abraço, garoto. Não chega aí, Rodrigo. Sobe aqui comigo, menino. Muito gentileza. Vamos lá. Metrô solta no ar. E assim, ó. Bota o bracinho e um pra cima. Bota o bracinho e um pra cima. Embaixo, embaixo, vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Só quem é sincero, bota o bracinho e um pra cima e bate na palminha. Vai. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem tem amiga fofoqueira dá um grito. E quem tem amigo invejoso, bota o bracinho lá pra cima. Quem tem amigo invejoso, bota o bracinho lá pra cima, bate na palma da mão. E tchá, e tchá, e tchá. Quem vai chegar chapado em casa, dá um grito. Bora, Leozinho. Bora, Leozinho. É diferente. Esse metrô. Super metrô. Oi. O nosso Marcelo Zaqueno, Bonorama, 21 lá de Belém do Pará. O nosso equipe, os Gaiados, Augusto Correia, meu irmão. Tá aqui do nosso latim. Um abraço, garoto! De pouquinho a pouquinho a gente atende toda a galera, vai! Se ele for na boca. a Marcela de Tailândia, tá aqui com a gente. Um abraço do Leozinho pra você. Aqui. Passando meio quilo do Magnata, tá ali com a gente. Meu amigo Léo do Limbaçô, um abraço Léo pra você também, garoto. E também a galera do Nacional da Fazendinha de Bragança. Vai. Diferenciando o meu metrô. Vai. Para Leozinho. Vai, DJ Leozinho. Pra cima. E assim, ó, batidão. Vem. Agora. Pisadinha, vai. Toca pisadinha. Toca pisadinha. Toca pisadinha. E nosso parceiro Coco Louco, que é a sua primeira dama, tá aqui com a gente. Um abraço, garoto, pra você. Não para, não, baby. Vamos dançar. Encerramento do verão na Loira, e o metrôzão tá aqui na área pra fazer a festa. É daquele jeitinho que o nosso povo gosta, vai. Olha só seu rebolado, se eu mando ela, desce, se eu mando ela, sobe essa gatinha, tá com... Bora, Robercy, meu garoto! Robercy, a primeira dama, os amigos de Godofredo Viana, o nosso secretário de cultura de Godofredo Viana, Robercy, tá ali com a gente, o homem da equipe Sound. Um abraço pra você, garoto! Olha só essa gatinha, ela tá quieta demais. Baby, faz uma gracinha. O quê? Dá pra no que ela faz. Vamos dançar! E no próximo sábado tem o nosso metrôzão na série Gadisbero, em Santa Maria, no município de Traquatel. Vai ser muita onda, meu irmão! Não para, Vem! Agora! Super Metro! Toca pisadinha, vai! Toca pisadinha! E o nosso parceiro Coco Louco, que é a sua primeira dama, tá aqui com a gente! Um abraço, garoto, pra você! Não para, não! Vamos dançar! Encerramento do verão na Loira, e o metrôzão tá aqui na área pra fazer a festa! É daquele jeitinho que o nosso povo gosta, vai! Olha só seu rebolado, se eu mando ela, desce, se eu mando ela, sobe essa gatinha, tá com... Bora, Robercy, meu garoto! Robercy, a primeira dama, os amigos de Godofredo Viana, o nosso secretário de cultura de Godofredo Viana, Robercy, tá ali com a gente, o homem da equipe Sound. Um abraço pra você, garoto! Olha só essa gatinha, ela tá quieta demais. Baby, faz uma gracinha. O quê? Que ela faz. Vamos dançar! E no próximo sábado tem o nosso metrôzão na série Gadisbero, em Santa Maria, no município de Traquatel. Vai ser muita onda, meu irmão! Não para! Oi! Vamos dançar! E vai curtindo! O metrôzão chegou! Super Metro! Everybody telling me to Olha só, a gente não esquecendo que os amigos que vieram com o nosso amigo Léo do Limaçon, os piqueniques que vieram com ele, o ônibus já está lá na nossa frontal, tá certo? E já de saída, tá ok, gente? Os amigos que vieram com o nosso amigo Léo do Limaçon. Alô, Léo, um abraço pra você, muito sucesso, né, galera do Limaçon. I want the whole wide world to know that Tato Bantan is on the go, just like a tree that planted by the river. E o nosso parceiro Lima do Doxi, lá de Bragança, Erika, Regiane, aqui é o Robson e o Preto Jaranaguá. Gente, um abraço pra você também, obrigado pelo carinho. Você tá aqui no Super Metrô. Super Metrô! People tell me, yes they do. They say Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to every one of you. O nosso parceiro Bigodinho de Ouro, o único Bigodinho de Ouro da Vila do Treme, sem museu do Gugição, tá aqui com a gente. E a galera do Treme, um abraço pra você, seu bem, seu bem. I stand and salute for staying loyal to the reggae roots. They give me the strength to push up. Meu parceiro Rai, toda a equipe do Cafezinho, um abraço pra você, garoto. Obrigado pelo carinho. Vamos lá! Everybody telling me so. All over America. Juninho Desainer, um abraço pra você, Juninho Centec. Meu amigo Centec, lá o Centec tá aqui com a gente. O Marquinho, meu gerente. Bora, garoto. DJ Miltinho tá ali frente a frente. Abraço, Miltinho. E a galera aqui da Inoira, cadê você? Way. I wanna be good, yes, I wanna do right, and I don't want to go astray. People tell me, yes, they do. They say, Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to every one of you, to every friend and every fan, and every radio DJ too, every reggae reporter, producer, promoter. I just like to say thank you, and all the youths I stand and salute, for staying loyal to the reggae roots. They give me the strength to push on through, because them a tell me to. Everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. All over America. Como vamos nessa que o nosso metrôzão vai tocando as melhores. É o nosso encerramento do verão aqui na Noirá. Tá bacana demais, tá gostoso. Tá lotadinho. E o nosso metrô chega chegando. E agora? E agora? Blackout aí, Juninho. Viagem mais completa do planeta Terra. Ele chegou! Ele. O top DJ do Brasil. DJ Leozinho. E aí, DJ? Tudo pronto? Tudo pronto? E quem tá solteiro dá um grito! Let's play, my DJ. Bora, meu metrôzão! Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, vai. Vai girando, vai girando, vai girando. Vai girando, vai girando, vai girando. Vai girando, vai girando. Vai girando, vai girando. Sou melhor que você. Estremece tudo, Noirá! Aí, DJ, pode aumentar. Será? Aí, DJ, pode aumentar. Será? Vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Blackout, Juninho! Bora, bota pra cima. E bora, bota pra cima. E bora, bota pra cima. E bora, bota pra cima. E assim, ó, e assim, ó, e assim, ó. E eu vou morrer e vocês já morreram. Ei! Ei! Quem vai trabalhar de ressaca dá um grito! E quem tá feliz, bota o bracinho pra cima, batendo na palminha, batendo na palminha, na palma da mão, na palma da mão. Vambora, no 3, no 2, no 1, pra começar. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, vai DJ Leozinho no 12, no 12, no 12. Enjoy da caralho, enjoy da caralho, enjoy da caralho, enjoy da caralho, enjoy da caralho, enjoy da caralho. E doida tudo! Enjoy da caralho, enjoy da caralho, enjoy da caralho, enjoy da caralho. Vai, enjoy da caralho, vai, enjoy da caralho, enjoy da caralho. E esse batidão aqui, Leozinho? Apaga a luz, e deixa no escurinho, luz, e deixa no escurinho. Quem gosta do escurinho aí dá um grito. Quem gosta de fazer a mão no escurinho, bota o bracinho lá pra cima e dá um grito. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Quem já pegou o chifre dá um grito. Apaga a luz, apaga a luz. E quem já meteu o chifre também dá um grito também que eu quero ouvir. Apaga a luz. Então, bota o bracinho pra cima, bracinho pra cima. Só quem é fiel de verdade, bota o bracinho lá pra cima, quem é fiel. Só quem é fiel. Vem, Leozinho! Super Metro! E o nosso parceiro Rafael, do Balduco, o Cleiton do Gobração, tá aqui com a gente. Bora, meu parceiro, DJ Nando! DJ Nando de Bragança, primeira dama, tá aqui com a gente, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E aí, Marcinho? Até 7h30 não, ninguém paga ingresso, gente. Vem pra festa, vem de embora, vem de embora. Oi! Passa no batidão. Faz o caqueado e fumo baseado. O quê? Faz o caqueado. O quê? Fumo baseado. O quê? Faz o caqueado e fumo baseado. Faz o caqueado. Eu só sei que meu parceiro Nando chegou e falou, Leozinho. Fumo baseado. Hoje eu tô. Hoje eu tô de rock. Isso. Hoje eu tô de rock. Tá de rock, né, garoto? Hoje eu tô de rock. Tá de rock, né? E a galera do Nacional da Fazendinha. Vem, vem, vem, Leozinho. Vem. Vem. Vem. Olha quem chegou! Metro! E aquele batidão que contagia todo mundo. O Leozinho toca, toca, toca, toca. Juninho, agora! Eita que o bagulho tá doido! Um abraço do nosso amigo Nenê do Céu, da Vigarista. E o Jamerson do DVD, Alessandro do Whisky, Juninho da Mato. Um abraço pra vocês. E no Dia dos Pais tem o nosso metrôzão no Rio Grande, no Balneário da Pinguela. Vai ser muita onda, garoto! Toda a família do São João de Farrusca e a galera do Igui com a gente, o Gleminho, o São do São João. Um abraço, garoto! Vamos descer, Godofredo Viana tá aqui com a gente. Meu parceiro Renan, nosso marcante também, da nossa Choptel. Um abraço pra você, Renanzinho. Valeu! Lorino, GDL, a Marisa, a Jusiane, Marisa do Ouro, do Treme. Valeu, garoto! Só quem aqui da loira vai botar o bracinho lá pra cima. Só quem é da loira vai botar o bracinho pra cima. E vai batendo na palminha agora. Quando eu mando a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão. E desce a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Deixando o batidão na batidão, deixando batidão, e deixando batidão, que tá gostoso, que tá gostoso. Cadê o gritinho das mulheres solteiras aí na festa, cadê? Cadê o gritinho das mulheres virgens também aí, ó? E as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, dá um grito. E cadê os homens solteiros da festa? Cadê os homens? Cadê? Cadê os homens solteiros? E os homens que gostam do biriguitinho? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Bota esse bracinho lá pra cima. Bracinho lá pra cima. Bracinho vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Oh! E doida. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Pra cima, oh! Pra cima, hey! Pra cima, oh! Hey! E doidou tudo agora, Leozinho. Segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, segurou. Quem tá gostando do metrô, bota o bracinho pra cima e dá um grito que eu quero ver. Quem tá gostando do metrô, faz barulho. Eu quero ouvir primeiro só as mulheres. Agora, 3, 2, 1, vai. As mulheres mandam ela vazar e os homens vão chamar elas, chama elas, chama, vai, 3, 2, 1, vai! Bom demais, bom demais, bom demais, tá bom demais, tá bom demais. E o Leozinho vai botando batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. 1, 2, 3, vai! Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Elias, o Falho de Bragança. Um abraço, Elias. Aqui no seu DJ Leozinho. De favela, Camatória, Paris de favela, Palácio Lafayette. Meu parceiro Wagner, WS, único bigodinho, também jogou com a gente. É a galera da Vila do Treino, 100% do condição, garoto. Paris de favela, Camatória, Paris de favela, batidão pra cima, o batidão. E a galera gosta de pressão, pressão. Aí a minha. A minha iluminação vai interagir junto com o Leozinho agora, agora, agora. Blackout, blackout, blackout, blackout, blackout. Deixa no blackout, deixa no blackout, deixa no blackout, deixa no blackout. Agora, libera tudo aí, Juninho. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Meu parceiro Silas, e toda rapaziada com a gente, um abraço, garoto. Valeu você, Maninho. Alô, Melri. Família Pânico de Bacarena. Rafael Baldugo tá com a gente, o Cleito do Gol. O Paulo da Maria. Cuidado com os moleque, tá perigo. O César da Mota tá com a gente. Valeu. Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá perigo. Cuidado com os moleque, tá perigo. Hoje eu quero Xandão. Quero o uísque do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa é o bom. E aí? Hoje eu quero Xandão, quero uísque do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa é o bom. Então segura, vai! Olha, gente, seguinte. A partir de agora, a nossa promoção está encerrada, tá certo? Quem entrou, entrou de graça. Quem não entrou, não entra mais, porque agora é 10 reais, tá certo, gente? Pra você que tá na parte externa. E quem entrar e quem sair, vai ter que pagar ingresso de novo. E quem entrou, 0800 aí, bota o bracinho pra cima. Bracinho, pra cima, bracinho, pra cima, bracinho, pra cima. Vai, vai, Juninho. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Meu parceiro Silas, então na rapaziada com a gente, um abraço, garoto. Valeu você, Maninho. Alô, Melri. Família Pânico de Bacarena. Rafael Baldugo tá com a gente, o Cleito do Gol. O Paulo da Maria. Cuidado com os moleque, tá perigo. O César da Mota tá com a gente. Valeu. O negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá perigo. Cuidado com os moleque, tá perigo. Hoje eu quero Xandão. Quero uísque do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa é o bom. E aí? Hoje eu quero Xandão, quero uísque do bom. cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa deu bom. Então segura, vai. Olha, gente, seguinte, a partir de agora a nossa promoção está encerrada, tá certo? Quem entrou, entrou de graça. Quem não entrou, não entra mais, porque agora é 10 reais, tá certo, gente? Pra você que tá na parte externa e quer entrar, quem sair vai ter que pagar ingresso de novo. E quem entrou, 0800, aí bota o bracinho pra cima. Bracinho, pra cima, bracinho, pra cima, bracinho, pra cima. Vai, vai, Juninho. Eita, coração! Bora, metrô! Super metrô! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. Eu ganhei só ilusão. E um tremendo vacilão. A Simone! Está presente quando te... A Simara, comparecer com quem? Com um amigo. Alô, Simara, comparece com o Fernando aqui no comando. Rapidinho! Nas mãos, nas mãos. O quê? Você é a vida, o que quer ser patrocina? Eu quero... É parceiro Adriano Motos. Minas, Adriano manda táxi do Eldorado, vai com a gente. Um abraço, Adriano, garoto! Essa relação, eu quero ficar sozinha, me cuida do coração. Bora, Roberci, cadê você, garoto? Meu parceiro Vinícius, da Lani Deus, tá ali com a gente. Um abraço do teu DJ, meu irmão. Top DJ Leozinho. Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Dali, dali, dali, dali, dali. Dali, meu super metrô. Dali, DJ Leozinho. Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. O bolacão parar até do parar. Tão me chupando, me chamando de papai. O batido não guida gostosinho, o Leozinho faz. Vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. É pra de boa, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Olha, gente, não esquecendo que quem sair a partir desse momento, se quiser voltar, vai ter que pagar ingresso, viu, gente? Do lado, o que eu posso fazer se o meu menino é problemático? E o DJ Leozinho? É putão treinado, é MC Flavinha. É putão treinado, isso é muito envolvido. É putão treinado, pega a novinha, passa a pedra. Pega a novinha, passa a pedra. É masticado de varinha, e muito mal de lança. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa, bandido balança. Tá piscando no passinho e joga a isca abaixo. Bora, Vinícius, garoto! Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa. Deixa uma batidão, assim. O meu batidão, vai! Só quem tá gostando do metrô, bota o bracinho lá pra cima que eu quero ver vocês. Quero ver quem tá gostando aí, bota o bracinho lá pra cima. Quem quer o metrô no que vem aqui no encerramento de verão de novo, dá um grito. Quem é da paz também pode soltar o gogó que eu quero ouvir. Quem é da paz, quem não é de confusão, bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima. Quem é do amor aí, bota o bracinho pra cima também que eu quero ver. Aí o meu parceiro Juninho vai deixar aquele clima bem bacana. E eu quero ver você viajar assim, ó. Assim! Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu. Sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida. Um abraço pra nossa amiga Zé, o domingo. O Clenilson. Eles estão levando o metrôzão no dia 17 e 18 de novembro. Lá no São João, em Farrucha. Um abraço pra vocês. Não quero atrapalhar. Quem tá apaixonado aí, bota o bracinho. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade, amada. Não tem lá, amante nunca vai casar. E o que? O que eu pago é nunca ser amada de verdade. E a galera do Nacional da Fácil Gira tá ali com a gente. Um abraço do Leozinho pra vocês, gente. Obrigado pelo carinho. Esse metrô é uma loucura. Oi, tá louca, tá? Super metrô, Leozinho. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu. Minha galera do Nacional agora se meteu aqui, meu irmão. Esquecer na nossa estação. Tá aqui é posse de. Olha aqui, Leozinho, como é que tá? Onde você escondeu? Matheus. Fala, Rafael, também nosso amigo Cássio. Tá ligado com a gente? Espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara. Amigo, o DG também, nosso amigo Nogo. Eu, cara. Viu os céus. Aliado, os dois, manos. Do que a humildade, dar igual assim, obrigado você, ter lugar. E aí? Põe aquela roupa e o batom. Põe pra cima, põe pra cima, quero ver. Entra no carro, amiga, minha canção. Deixa, deixa. Dá uma moda boa. Pra cima, pra cima. Azarão vai beijar na boca. Marquinhos, você deixa gravando tudo ao vivo aí, garoto. Nosso amigo Lan Silva, o Edu e a Iris, cara de doido. Nossos caras de doido da invasão. Um abraço pra vocês também, obrigado. Valeu! É do Nacional da Fazendinha. Você partiu meu coração. Vai, vai meu coração. Mas meu amor, não sinta pena. Vai sobrar, vai! Dia dos pais, o metrozão do Rio Grande, no Malmelo da Pinheira, gente, vai ser muita onda. Se eu não guardo nem dinheiro, pedi água da Rio, você vacilou primeiro, nosso carro. DJ Nando aqui do meu latino de Bragança, um abraço, Nando, você, meu vereador, o Nando da Chovitel, garoto. Feliz aniversário pra Vanessa hoje, 2 aninhos, tudo bom pra você, minha linda. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Vai! Mas meu amor não tem problema, não. Leozinho! Vai sobrar então. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Assim pra cada esquema. O Adriano Malpax do Eldorado. Um abraço, galo, pra você também. Coração. É! Amor demais só dá problema, não. Bora, Juninho! Juninho Designer. Vila.com, Paraíso Móveis. As empresas que patrocinam o Top DJ. E o nosso metrozão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Abraço pra toda a parcela também da camisaria J. Maia. Ótica Novo Tempo. De Capanema. Obrigado de coração, gente. Parceiro Ririnho, Pai Língua, Gente Bacete, Professor Dengo. E a galera de Fernandinho Belo. Um abraço pra você, também obrigado. É um perigo, nada é proibido. Mas te dou um aviso. Deixa o telefone que se eu lembro, te ligo. Mas vou deixar você passando mal. A gente sexo não tem igual. A gente tem um lance especial. E uma vontade fora do normal. Se tu não engana, te vai na frente. É metade que todos somos iguales. Te vê bonita com tu swing salvaje. Sigue bailando que passou de trás. E o nosso parceiro Rai, toda a equipe do Cafézinho. Um abraço, Rai. Obrigado pelo carinho. Rogério Palmeirense. Um abraço, garoto. Esse metrô eu vou te contar, Leozinho. Leozinho. É muita onda. Vai lá, Marcinho. Alô, Marcinho. Metrôzão chegou. É Super Metrô. E o seu show envolvente. Quero ver a sensação do momento. Quero ver. Quero ver se vocês conhecem. É a sensação do momento. O metrôzão toca de tudo. Já vi moto de motel sentado em cima do banco. E a mina por cima de mim com vestido levantando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. O quê? Sarrando, sarrando, sarrando. Menino Celta Vigarinha está junto com o Jamerson do DVD. Um abraço, Jamerson. Ela falou que ela gosta e quer muito experiência. E vai. Vai dançar de costa. Leozinho vai dali. Vai de frente. E vai dali. Vai de costa. E vai dali. Vai dançar de costa. Vai dançar de frente, vai dançar de costa. Vai dançar de frente, vai dançar de costa. Vai dançar de frente. Um abraço no DJ, DJ Gruta Saúde de Bragança. O nosso amigo Gabriel de Vigia de Nazaré. Um abraço, garoto. Valeu você. Vai dançar de costa, vai dançar de frente. Meu amigo Robecinho de Godofredo Viana. O secretário de cultura de Godofredo Viana. Tá ali com a gente, do estado do Maranhão. Obrigado pelo carinho, garoto. Motel sentado em cima cima do banco, a mina por cima de mim com vestido levantando. Já vi moto de motel sentado em cima do banco. Liga! Mina por cima de mim com... Nossos modos, Dax e Bragança, o Neyão Preto, o Robson, a Cria, acabaram de invadir o metrôzão. Um abraço pra vocês. Sarrando, sarrando. E sarrando. E quicando, quicando, quicando. E não se, não se vá! Eu tô maluco, tô vendo nada, metrozão. Faz o sinalzinho da amizade. O nosso amigo Raio, o seu Carlos também dá com a gente. Tudo fechado. O Peroba, o Nani, toda a galera do cafezinho. Obrigado você, garoto. Tudo que eu falo que é do jeito que eu quero. Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego. Pego, segue quando terminar eu pego. Pego, segue quando terminar eu pego. Pego, segue quando terminar eu pego. Pego, pego, pego, pego, pego, pego, vai. Ela beija na boca, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma, toma, toma. Só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa. É o daí, playboy. Vai, vai, vai, vai. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Balança, balança essa cabeça, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bora, meu DJ Leozinho, detona. DJ Leozinho, vai. Eita, que o metrô só bate a forte aí, aí, aí. A morena tá que tá, a leninha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Então... Um abraço pra família de Augusto Correia, perto do ginásio da Guigua Gente. Um abraço. Quando vi essa morena, confesso. Adriana Edivão, Pretinho e Lucas, seu dourado. Um abraço, garoto. Valeu. Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Bora, DJ Nando de Bragança. Bora, Marcelo, vem Farrusca. Pra deixar o clima gostoso, que contaste de uma vez. O DJ Joca do Adriana solta ali, garoto. Quando... Tentando, gritando, tentando, jogando a bunda, tentando, gritando, tentando. É o pique, vai que vai que vai que vai que vai que vai quicando, vai, vai que vai quicando, vai quicando, e vai quicando, e vai quicando, vai, vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando. O nosso amigo Raio, o seu Carlos, o Verão, o Nani, vale. Toda a galera do cafezinho. Um abraço, obrigado a você, também, valeu. Rodriguinho, Tentação, Nilson do Comércio, e Ara Souza. Bora, gozinho! É o pique, a morena tá que tá, a leirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá. Então pode se soltar. Encostando. Vem. Encostando. Vem. Encostando. Beleza, maravilha, Juninho! E essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Ei. Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso. E graças a Deus, vocês já conferem o nosso salão aí. A nossa festa do Dia dos Pais, tá certo? No Rio Grande. No Balneário da Pinguela. Vai ser bom demais. Oi? Oi? Ai, DJ Leozinho! Ai, DJ Leozinho! Pra cima! É Super Metrô e o seu show envolvente. Encerramento de verão na Loirai, o metrô solta na área. Alô, garçom, paga logo uma cerveja aí pra mim. Pega o periquitinho, agora cola e dança de montão com o Leozinho, vai tocar gelão. Eu vou viajar até o amanhecer. Alô, garçom, ultimamente só... Nosso parceiro Silas da Soledade, um abraço pra você. E a equipe Black Stone também tá com a gente. Um abraço do Leozinho. Leozinho. Se toca o celular é uma gata amiga, mas vou te confessar, cê pode até achar estranho. Eu trocaria essa vida só pra ter ela de novo. Eu trocaria esses momentos todos por um beijo dela. Felicidade mesmo só se for nos braços dela. E a nossa galera do Nacional da Falsangíria, aqui do nosso latino, obrigado a você, gente. Eita, garoto! Trocaria esses momentos todos por um beijo dela. Felicidade mesmo só se for nos braços dela. Aquele amor gostoso e diferente eu só faço com ela. Eu só faço com ela. Vamos dançar! Música. parceiro Roberti e a galera da equipe Saúde lá de Godofredo Viana. Essa é pra você. Quando você não está aqui, meu corpo estranho e pede pra fugir. Sou dependente, mas não por drogas. Não sei viver sem você aqui. Tiro o amor como escola, não merece outra chance. Mas não é verdade que não mais te quer. É só olhar em mim aqui. Gil, Thiago, a Vânia, a Patrícia, Bibinha e a galera do Timorana com a gente. Um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho. Tá desde ontem aqui no Metrozão, garoto. Um abraço dele. Leozinho da Precisa FM. Melhor voltar, não faça cruel. Não me maltrate, não vai funcionar. Você é masoquista, o meu corpo é egoísta. Vou pra Mega Carreto, equipe Sound Light, DJ Nedilton Maranhão e DJ Bruno Mulan de Godofredo Viana. Sei que ainda me ama. E o nosso metrôzão para Ilhas, que tem administração de Marcine e Nasa do metrô. Um abraço pra vocês, o casal que arrebenta. Obrigado pelo carinho, minha irmã. É o Marcinho do Mr. Bra. Alô? Alô? De setembro, nosso metrôzão no cara não entrar com a tela. Vai ser muita onda. Bora, minha amiga Melis, tá aqui com a gente. Faz parte da família Metrô. Alô, Melis. Um beijo pra você. Se liga aí, ó. E a galera do Patal também tá com a gente. Um abraço pra todos vocês. Obrigado pelo carinho. Um abraço pro Raio, seu Carlos, Uberoba, do Boninho, toda a galera do cafezinho. Obrigado a vocês, viu? Valeu! O Luiz Meirelles, o tio, o Caraqueta, o Raio do Patal, um abraço pra vocês, seu bem, obrigado. É o tio Cará, garoto! Era assim, né, Timorana? Chegou e deu uma forra, bom demais. Fredinho e Rodrigo só abandona, vou te contar. DJ Nando de Bragança, o homem do show, Pitel, um abraço, Nando. Ele é a primeira dama, sinta-se super à vontade, você sabe que você tá em casa, meu irmão. E o quê? Sabe tudo, eu já sei. Quero ela, ela, ela. O nosso metrô já vai tocando as melhores da noira. E encerramento do verão. Não chore, não chore, não chore. Nosso semizé da favela de Bragança. Um abraço, DJ Miltinho. Também mora Miltinho. Chore. Bora, garoto. Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. E todo dia, todo dia ele com você. Sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia chega às vezes sem querer. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Um abraço pra família, equipe Saúde de Godofredo Viana, Maranhão. Um abraço pra vocês, Helena, Azena, Alane, Aldete, Aldete, meu secretário de Cultura, Rodesia, Paula. Um abraço pra vocês, amigos da nossa equipe Saúde, lá de Godofredo Viana. É pra sair no CD ao vivo. Não chore por ele. Nossos primos de ação, rapaz. Olha, gente boa. Obrigado pelo carinho. Essa equipe eu conheço, não é de hoje, não. Ei, pai Elinho, o parceiro, o professor Dengo, a galera de Fernandes Belo. Um abraço! Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Seja tão romântico, não tenha medo demais. Dançando bacana que dá pra ir d'água. O nosso versão hoje na loira. E a galera tá juntinho com a gente, obrigado pelo carinho. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está com uma adiantada e com esse erro. Para que o metrô chegou. Seus segredos vem me revelar. Um abraço, abraço, galera do Patal. Tá ali em frente, à frente com a gente. Qual só que vocês gostam, qual é? Super Metrô! Metrozão, minha irmã! Metrô! Olá, passageiro! Olá, passageiro! Esse é o Super Metrô! A estação do som! Não deixa a peteca cair, não, Leozinho, que essa batida é o que acontecia. E o Leozinho chega junto e detona. Raide de Leozinho, Raide de Leozinho. Eu tô aqui, ó. Pra cima. Bora aqui, bora aqui, bora, bora, bora, bora. Solteiro, bateu o bracinho pra cima. E quem dá solteiro, bateu o bracinho pra cima. Quem é sincero, dá um grito. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quem tá gostando do verão na noite, bateu o bracinho lá pra cima aí, ó. E bota esse dedinho lá pra cima. E bota esse dedinho. E gira esse dedinho. E gira esse dedinho. E gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira tudo. Um abraço pro nosso amigo Rai, a Nica do Livramento. Valeu! Bora, DJ Nando! Paro de pensar em ti. Você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim. Nossos irmãos, CG! Valeu, garoto! Não é imaginação, é pura condição. Pegar príncipe negro. Edilson e Edilson, tocando com emoção. Palpitando as batidas do meu coração. Eu faço pé de príncipe negro. Sou pra galera. Marcelo Adriano, mototáxi. Do Eldorado. Um abraço, garoto! Eu faço pé de príncipe negro. Sou pra galera da Nike. De coração. DJ Meme, no pintador. Parceiro Gleito do Gol Pressão, um abraço Gleito! Tá aqui no Metrô Santo! Batida, batida, batida, batida, batida! Yo, yo! Dá-lhe meu Super Metrô! Yo, yo! Nessa que meu lanço, o metrôzão tá na área, detonando muito o som. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci com paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão. Procurou com um abraço pra vocês. Eu quero eterna luz. Valeu. De mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome. Alô pra Soninha, Lulu, a Carol e a galera de Bragança. Valeu! Que eu faço meu bem pra você. O quê? Tudo isso é só. Sentir, na Senteca, eu vou na Sentiça. Mas não vai me pegar um beijo. Você é parceiro careco, Peladinho, Benzina, Marilex, DJ Miltinho, o DJ Maybe Mix. Valeu! E ser feliz com você. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Agora! Super Metro. Amor, vamos sair pra namorar. A festa é nossa, com você quero ficar. E a galera do Patal tá ali com a gente. Nacional da Fazendinha. É a equipe toda. Essa galera é muita onda, garoto. Eu tô te querendo. Dá um beijo na sua boca. Vamos farrear nessa festa muito louca. Vai no crau, vai no crau. Quem gosta de pegar gatinho, dá-lhe um crau aí, bota o bracinho pra cima. E vai, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau. Parceiro Zequinho, Luan, Rafael, Diego, Marcelo e os Gaiatos, Augusto Correia. Valeu vocês também. Rogério Valmeirinha, Simara Rogério, aqui, Super Metrô. Toda minha vida essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô bem louca. Olha quem tá aqui na área, meu parceiro DJ, é o Maurinho. Tá aqui do nosso ladinho. E esse gordinho que eu não conheço, não, né? Olha, meu parceiro DJ Thiago. Tá aqui com a gente. Fala, Thiaguinho. Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. O quê? Com a nave passante eu vou dançar. DJ Edson vai arrasar. O meu coração que só faz chorar. Tô brilho dos teus olhos, meu amor, não posso esquecer. E a galera do Nacional da Fazendinha, tá ali com a gente, família Blackstone, também obrigado a vocês, a galera também do Caramã de Traco a Tela, um abraço do Leozinho, garoto, vem, vem, batidão, vai! Você, meu águia de fogo. E eu sou da equipe TFT. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. Nosso sonate com a gente, o Alex e toda a rapaziada. Um abraço, garotinho. Rapaz, cadê o Bilu? Cadê ele? Cadê? Bilu Pitbull, garoto! Meu taxista de moral tá aqui com a gente. Guia do Bandeira. Bora, Bilu, bora, Bilu. Só penso em você, meu águia de fogo. Eu sou da equipe TFT. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. Vem, vem, vem. Neném do céu, tá vigarista. E o Jame, esse no DVD. Tá aqui com a gente. Fala, meu DJ Thiago, garoto. Meu coração é super qualquer. Essa galera enlouquece com essa. Leison. Vamos lá, calça aí, Leison. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, dá um grito. E quem vai chegar em casa muito chapado faz barulho. Meu irmão, pelo amor de Deus, cadê o gritinho das mulheres solteiras? Sei que eu quero ver as mulheres solteiras. As mulheres solteiras. E os homens solteiros, dá um grito! Esse metrô é uma loucura, Leozinho! Esse é o famoso 16 toneladas. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Olha, gente, não esquecendo que se você sair da sua falta, você vai ter que pagar novamente o ingresso, tá certo? Bora, Juninho! Sou eu, foi o que? Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão e sai do chão e sai do chão que eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver! Esse metrô já é muita onda, meu irmão! Jaime, também o rei do vinil, de Augusto Correia, tá aqui abraçando com a gente. Um abraço pra você também, obrigado pelo carinho. Alô, Clebinho, dá um chega aqui, Clebinho, rapidinho. Pra ontem, dá um chega aqui, rapidinho, maninho. Você é o Juninho, Juninho, dá um chega, Juninho, rapidinho. Traz o microfone também que tá aí, tá certo? Corre aí, Juninho! Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, tchá, tchá, tchá, tchá, sai do chão! Cadê você, Juninho? Cadê você? Segura tudo aí, Juninho. Segura tudo aí, Juninho. Segura tudo aí, Juninho. Segura tudo aí, Juninho. Bota o bracinho pra cima, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Por um momento eu achei que o palco tava aqui, por um momento só. Bota o bracinho pra cima, bate, vem, vem, vem, vem. Agora! Quando ela escuta, só o Rafael Matheus ali com a gente. O galera do Nacional também tá sempre no setor. Quando ela escuta, quer embaçar, ela automaticamente vai. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Bunda, vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. O bonde do TT, já não precisa de play, porque já vivi no automático. Oi! Um abraço no nosso moleque, essa invasão também com a gente. Obrigado, carinho. E a galera da Machada marcando presença aqui no Metrô São Garoto. E eu acho isso quanto. Vinícius já não deu, meu irmão. Tamo junto. Vem! Automaticamente, quando ela escuta, já quer. tem. Mas eu também quero abraçar com o Ligarinho, meu parceiro Fofão, ele Bilu, Fofão dos Estilos, Valeria ali com a gente. Valeu, Fofão, também com a gente. Fica maluca. E agora? E o nosso parceiro Marcelo também de Augusto Correia tá aqui com a gente, um abraço pra você, Marcelo. Obrigado pela vinda. Tá aqui no metrô São Garoto. Novinha, novinha. Você. Meu parceiro DJ Amaurinho tá aqui com a gente no surdão. Obrigado a você, garoto. DJ Thiaguinho também tá ali, garoto. Dá uma lapada. Super Metro! Professor Dengo! E o Ririnho aqui também com a gente. Obrigado você! Galera de festa, desperta! O que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começar a mexer. Bora, minha nação nacional, a linguagem. Pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começar a mexer. Novinha, novinha, cê é tudo de bom. Rapaz, eu viajei tanto na vibe agora que eu achei que o palco tivesse aí na frente, olha. Bora, Leozinho, o batidão que elas gostam, vai! 3, 2, 1... Vai, toma! Vai! Vai! Vai, toma! Vai, toma! E toma! Toma! Comigo Naldo, também é o Coco Longo! Sua primeira dama, ali com a gente, a Lonica! Tá sempre junto, tá curtindo o som da estação! Vai, toma, só gostoso. E aí, Maurinho, também aqui ao meu lado esquerdo. Exatamente. Galera do Surdão, salve também, sempre guaxa. Obrigado vocês pelo carinho. Vai, toma, só gostoso. E a noite toda. Toma. E a noite toda. A noite toda. Toma. Vamos nessa. Toda, toma. Olha que o meu transão chegou. Olá, passageiro. Esse é o Super Metrô, a estação do som. E é diferente. Tá criado. Obrigado, Nacional da Força Gira, também tá com a gente. Um abraço pra vocês, obrigado pela vida, galera. Eita coisa, amor! Nosso parceiro Zequinho, Luan, Rafael, Diego Lima, Egui dos Galhatos e Augusto Correia. Um abraço pra você, sempre obrigado pelo carinho. Vai! Do Shopping Pé, tá ali com a gente. Abraço, Nando! Esse metrô é tudo, não, garoto! Vamos pra cima, Cauã, com a gente. Vamos pra cima, garoto. Aqui, garoto. Nosso amigo Raio, seu Carlos, o Peromba, o Anírio, tô legal no cafezinho com a gente. Vamos pra cima, garoto. E o nosso parceiro Adriano, ele vão Pretinho, o Lucas seu dourado tá aí com a gente. Obrigado, garoto. DJ Amaury do Surdão tá ali. DJ Thiago, valeu! Tá criado que já tem mais pressão. Se liga aí, ó. Para que o metrô seu tá detonando a cena. Metrô. É Super Metrô e o seu show envolvente. Diferencia, Léo, diferencia, vai. Tocando os itens que a galera gosta e que você curte aqui na Estação do Som. A Estação. E a nossa família Brutinha, com 5 sets. Virutinhas! Nossas virutinhas. Bilu e Bichibu tá aqui do ladinho. Obrigado, Bilu. Não abandona nunca, rapaz. Tá sempre com a gente. Obrigado você, garoto. Fala, Bilu! O nosso parceiro Matheus, o Naldo Lourinho e o Jefferson. Do Somar Uma Para. Somar Uma Para tá com a gente. Valeu! Nosso amigo Anderson Anica, lá do Livramento. Obrigado a vocês. Oi! Se liga aí, Brasil, vai tocando. E o DJ Vitinho Show de Bragança, o DJ Mirim de Bragança, apenas 7 anos, tá aqui com a gente, tá com os outros. Um abraço pra você, Vitinho, obrigado pelo carinho. E o que? Olha, gente, não esqueçam que nós temos, tá certo agora, uma porta de entrada e outra de saída, tá certo? A nossa de saída fica ao lado do bar, tá legal?